Полный у меня ойцы, до которого я изучаю, я жду с модерна дой, я буду зада с нами. Confirmando hoje o peço 22, autorizado para o seguimento, 998. Ativo. Voo 9705, chamo o para Recife, frequência 195, décima 1. 251, 9705. Então o voo foi direto para a rotatória. Rotatória, rotatória, rotatória. Serra, descendo na Mário, carona 50. Boa noite, acione identificação, autorizado a chegar a Mário, você para o nível 050. 050-3282. Ele acionou 01968. 1968, acionou a torre 11895. 195, boa. Boa, 1968, passou, travou, 2 milhas, 2 de acerto. 1168, passa agora o estado de repouso no 0, vento, 120, grau 079, ajuste no 0, 1, 2. E 12, de repouso, na 1, 0, 9, o Romeu está no outro, prossegue até o número 10, aguarde para tomar tudo. Ok, até o número 10, eu vou dar o salão. Cortar para o final da 97, direto para a cabeceira. Reporte na curta, embaixo travado, vento 130 por 7, ajuste 1012. Agora vou preparar a conta para a nossa sala, para voltar ao golpe. Bem breve. Confirma a parte da bata? Tá, ah, sim. Está 3258. Prossiga. Qual o número de porto? Perfeitamente. Podemos voar sem restrição de edição 2000? Está direto pelo 3258, decorador de hotel de ajuste 1012, autorizada final IMS e repasse estabilizado. 2000, voando Duna, sem restrição, vai aportar estabilizado 3258. Autorizado o Vectrex, táxi pela pista para o pátio da Bata, ao meu Tango Golf. Eu vou botar o táxi sobre a pista, vou botar ali no Bata, ao meu Tango Golf. Boa noite, a sua identificação autorizada a chegar a mais, essa para o nível 050. 050, autoriza aí, tá? Obrigado, Tato. Tato, voo 096. faça uma sequência ali. Salvador, uma boa noite, Xenero 6310, tem que ter informação que é, passando nível 185 para 150. Xenero 3310, boa noite, eu sou a minha identificação autorizada, cuidado a mais, desce para o nível 060. Identificou, desce para o 060, cuidado a mais, Xenero 6310. Estabilizada 3858. 3858, você na torre, em 1 noite, 95. 3895, 3858, boa noite. Para 2010, ajuste no 012, está autorizado a assinar o ILS, reporte estabilizado. 2000 pés no 012, vai ser estabilizado com 096. Salvador, boa noite, TAM 3858, estabilizado na 90. 3858, visual com TAM, o livre pouso de no 0, vento, é 120 graus 079, ajuste no 0 e no 2. Livre pouso, cabeceira no 0, TAM 3858. 5-8 direito, 121 no solo ao segundo. 221 controla então, tá, 3-8-8. Solo Salvador, boa noite, tá, 3-8-5-8, livrou na 3-4. Alfa Juliette, ponto 2, tá, 3-8-5-8. Alfa Juliette, pro 2, obrigado. Alfa, Paulo Serra, voo local com o Gêmeos, é você sobre o voo? Gêmeo 310, deslocado a 3.10, ajuste 1.0.2. 3.10, ajuste 1.0, 1.2, acionar 63, 1.0. Alfa Paulo Serra, voo local Salvador-Salvador com vaga emitida na 1-7, autorizada da cola da 1-7-1 no meu pés, coordenação com a turma sujeita ao circuito de tráfego 18-954 e adiciona 0157, Alfa Paulo Serra. Alfa Tão Serra, atracionamento táxi de colagem, chama a torre 1895, ajuste 1012. Estou indo no 8-5. 1890, separa 2000, autorizado para o ANS, está autorizado para o final do ANS, está estabilizado. Separa 2000, autorizado ANS, está autorizado para o ANS, estabilizado final 096. Visual com tráfego, livre pouso no 0, vento 130 graus, 0612 de nós, ajuste no 012. E 12, autorizado pouso no 0096. papá, aguarde pronto. Desoperador de Hotéis Azul, no 092, está autorizado a final IOLS, reporte estabilizado. 2, está estabilizado, Santo 3662, ajuste 1012. Prepara da Euleta Morte, vai agora da Copa. Manda Copa, é bom, 2-0. Paulo Salvador, boa noite. Chanel 6310, livrando de Ebol. Chanel 310, autorizado táxi via Alfa, Juliette, portão 01. Alfa, Juliette, portão 01, Chanel 6310. Voo 2043, pronto, prossiga. Voo 2043, autorizado Guarulhos, 360, via Alta 110, até Taubaté. Decola da 10, após decolagem curva direita, na saída da Euleta Motiva. Transponder 5047, controle 119.8. Autorizando Guarulhos, nível 360, após o 10, até Taubaté. Decola da 10, curva direita, da El, Leda Motiva, o código transporte 5047, o código 2, o transporte 2098, voo 2043. Voo 2043, cotejamento correto, não abraço para o Spec, para metro 02. Vamos lá, vamos 2043. Fiz a decolagem, após a decolagem da curva, a sua direita. 1 mil pés, vamos tentar dar 1-7 para a direita e vai aguardar para girar a base para a final da 1-7. O Alfa Tango certo. Você é a condição de curvar à direita e já ingressar na perna do vento da 1-7? Afirma, Fatel, você é a curva direita e ingressa na perna do vento da 1-7. Continua a sessão para mil pés. Sessão para mil pés, dá Fatel, você é. Confirma, condição de subir para 1500. Afirma, 1500, dá Fatel, você é. 1500, dá Fatel, você é, pode atingir. Fatal Alfa, Fatal Alfa. Mantém 1500 Alfa Tango Sierra. Desce no 1000 Girabytes, final da 17, reporte na curtíssima. Preparado, configurado para pouso, Alfa Tango Sierra. Estabilizado base, reportará na curtíssima, baixar travado, Alfa Tango Sierra. Agilizando manobras, Alfa Tango Sierra, Airbus da TAM, 10 minutos da cabeceira 1-0. Ciência, Alfa Tango Sierra. Bom, se para o nível 050. Bom, se 050, seu Sismo Azul, 279. Não curto, eles voltam 3662. 3662, chame a turma 1895. As duas não assistem mais. Liberação do órgão de controle. Tente autorizado o pouso, baixado e travado, vai manter até o 1500 a prova da pista, Alfa Tango Sierra, após o qualquer metido. Torrelcão 3662, boa noite. Só 3662, boa noite. A sua esquerda, tráfego de pequeno porte, o Charlie 402, escutando toque emitido na 97, não vai interferir com a sua aproximação para 10. Cheque o trem e aguarde a autorização de pouso. Baixar checado, câmbio 3662. Alfa Tango Sierra, condição de som efetuar a subida após o terço médio da pista na 021 devido ao erro da TAM, já tem 4 milhas da cabeceira. Desconsidere. Repouso no zero, vento 120 graus, 0,629, 1013. 1013, livre pouso na 10, então 3662. Alfa Tango Sierra, mantenha pronta, 1500 pés, aguarde liberação. 1500, aguardará Alfa Tango Sierra. Passa até você, até haveria a possibilidade de ingressar no Axé até a altura de Fata Mares? O coordenador com o controle, aguarde coordenação e mantém a proa. Pede a manter aguardando. Tango Serra direita no Axé, mantendo no meu pés até Patamares, transfere controle 1998, bom voo. Direita Axé até Patamares, 1998, 1 mil pés, lá para Tango Serra. Salvador, o papapá, o Patango Serra, transfere. O Patango Serra prossegue o corredor, achando o pés, o escuta. Pede, o Patango Serra solicita manter o achar até Patamares e após regresso para o aeródromo de Salvador. Ok, sim. Alfa de LED, portão 03. Atingiu o patamar e solicita o regresso e, se possível, coordenar com a torre o toque, próximo toque na 1-0. Está cruzado o signo agora para o farol de Tapuã, Tatango Serra, e chame a torre na frequência 1-98-95. Ativo. Então retorna para a proa do farol de Tapuã, chamando a torre 7895, ao Tatango Serra. Está livre, puxando 08, chamado para o táxi. Chamada. O papá, alfa, estamos de erro. Mantenha para o outro farol de tapoia, aguarde instruções. Positivo. Mantenha. Para o alfa, estamos de erro. Afirmativo, mantenha para o aguardando instruções. Alfa, estamos de erro. Mantenha para o do farol de tapoia, aguarde instruções. Alfa, estamos de erro. Afirmativo, para o outro farol de tapoia. 083 final on 9 miles. Alfa Tango Sierra, intercepte agora a perna contra o vento da pista 1-0, paralela pelo lado direito da pista 1-0, mantendo no 1500 pés. O senhor tem conhecimento da perna contra o vento da pista 1-0 para a aeronave? Positivo, então vai subindo para 1.500 pés e interceptar a perna contra o vento da 1-0. Gente, no través sul da torre, vai permanecer no través sul da torre em 360 pela sua direita, aguardando instruções para prosseguir no circuito de tráfego da 1-0. Positivo. Se autorizado, faz o 360 pela direita aqui, seria possível? Se o senhor quiser manter a espera sobre o farol de Itapuã, está autorizado, com 360 pela sua direita, aguardando instruções. Positivo. Muito obrigado. L1-3, on the right side, there's a traffic maintaining 1,500 feet. It's Charlie 402, won't interfere with your approach to runway 10. Trafficking indeed is maintaining hold pattern over the Itapuã Lighthouse. The crew to land on runway 10, the wind is 130 degrees, 08 knots, and altimeter setting is 0.3. Está autorizado o táxi até o ponto de espera da pista 1-0 via Pat 1 no Índia, no ponto de espera do reunião 8, decimal 9, 5, a gente 1-0 no 3. 3 agora padrão, via Índia, Pat 1. Interfere with your approach, hold pattern over the Itapuã Lighthouse. Okay, Charlie, we have the pickup in Sky. We have to land here about 0831013. Alfa Tango Sierra, está visual com a aeronave já na curta final. Gente, mantenha essa prova, aguarde instruções para girar para iniciar uma base pela direita da 1-0, guardando apenas a aeronave liberar a pista. Mantenha a prova. Então vai manter a prova, aguardando a autorização para virar a base. Gente, agora. Transponder 5065, controle 1998. Corona 973, o provisório Galeão, 360, segundo 10, curva direita, Dael, Leda e Irumi, depois segue com o promotor do Nivô. Transponder 5065, controle 1198080. 1973, cotidiano, correto, chama o próximo pushback, Sena Meta no 04. Afirmo, chamarei para o nosso Corona 973. Alfa Tango Sierra, proa norte agora, aguarde da base direita ao final da 1-0. Pediu, proa norte aguardando a autorização para virar para 1-0. Salvador, boa, 0-4-3, quanto será mesmo? 0-9-7-3, quanto será 1-0? 0-4-3, quanto será 1-0? Confirme. Alfa Tango Sierra gira a base pela direita, sinal da 1-0. Para a direita, chamará na final da 1-0. Tiago, você tem a condição de reduzir um pouco na medida do possível para a final da 1-0? Tem uma aeronave da Gol para decolar da 1-0. Afirmativo. Gente, reduza na medida do possível. Hugo 2043 na escuta. Decola de imediato assim que autorizado. Ali mantém aguardando para decolar de imediato assim que autorizado. Eu mantenho na dentro, vou 2043. Boa tarde, salve, this is Europa 083, vacated runway 10, taxi and transfer, please. Europa 083, approved taxi via Alpha Juliet Gate 10. Alpha Juliet Gate 10 for Europa 083. Pode voar Duna ou 2795? Obrigado. Possibilidade do Papa Alfa Tango Sierra interceptar a final da 1-7, estamos numa base aqui já. Excelente, a aeronave da Gol já está iniciando a rolagem aqui, mas 20 segundos ela libera a pista. Então vai manter aqui. Excelente, configure e mantenha configurado para a final da 1-0, a aeronave da Gol já está começando a remetida aí. Positivo, está iniciando a decolagem, estou observando aqui, estamos mantendo a proa então na configuração da 1-0. Muito obrigado. Tango Serra está livre, tocar RMT na 1-0, ZT 130 graus 06 dúzia de nós.